Roger, set in the first. Dispatch, please. Salvador, boa tarde, Oxanã 6327, ponto 0 pronto. Oxanã 6327, mantenha posse de espera, pistão 0. Vai manter. Tente Papa Romeo, Mike Delta Bravo, autorizado cruzamento da pistão no site. Prossiga após via Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantenha a posição e chame o solo novamente em 1-2, 1 décima 1. O 2715, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 90 graus, 1-0 nós. Autorizado o pouso na 1-0, confirma o vento? 1-9-0 graus, 1-0 nós. Autorizado o pouso para o 27. Sente, mantenha a posição, Papa Romeo November, acho que é hoje. Papa Romeo November, acho que eu acho que inicia, de imediato. 1-7-0 graus, 1-2-9. Decolagem autorizada. November, acho que hoje. Salvador, boa tarde, gol 1-1-64. Autorizado, ele é check flight, estão no zero. Gente, gol 1-1-64, continua em aproximação, aguarde pista livre. Pode ser pista livre, 1-1-64. Azul 17, no 5, no solo, aos 4, 1, libera a direita, via da Xoe Eco, no 2, 1, décima 1. Eco, 2, 1, 1, azul 27, no 5. Gol no 1-64, pouso autorizado, pistão 0, vento no 70 graus, 1-0 nós. Ciente livre pouso, pistão 0, gol 1-1-64. Tapa Romeo, November, Oscar Whisky, decolado às 4-2, curva direita, corredor à serra, passa no través para o Itapuã, para a transferência. Curva direita no corredor à serra, porta lançada de Itapuã, para a transferência, November, Oscar Whisky. Xena 6327, após o tráfego da Gol na curta final, autorizado alinhar e manter a pista na zero. Após o Gol, alinhe e mantenha o Xena 6327. just left my over there. Thanks, Papa Romeo, Mike Delta Bravo, número 2 de decolagem, aguarde. Gol no 164, no solo 44, libere direita, via taxi Fox, no 21, décima 1. Sente direita Fox, 21, gol no 164. O Xené 6327, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 80 graus, no 09. Livre decolagem, 6327. Agora acho que hoje me escuta. Só tá no meu novembro, acho que hoje me escuta. Oi, Salvador. Boa tarde, outra 3367. Tá 3367, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continue, aguarde a autorização da 3367. Chilema 337, decoladas 46, chame o controle, 199, decimal, corrijo, 120, decimal 8. 208. Tá 3367, pouso autorizado, pista na 0, 180 graus, na 0, 9. Autorizado, pouso na 0, tá 3367. Mike Delta Bravo, autorizado a olhar e manter. Três sete, na sala 49, liberou VE, com 21, 21. 21, chama, informa que na curtíssima final tem o pessoal soltando pipas aí, aproximadamente entre 250 e 300 pés aí. Quantas milhas da final? Aproximadamente, acredito, uma milha da final, a gente estava usando 300 pés, menos, uma meia milha por aí. Ok, entendi, obrigado pela informação. Mike Delta Bravo, decolagem autorizada, pistona 0, 160 graus, 09 mais. Malema Fox, prossiga. Xenar Critério, Fox Tax. Papa Romeu, Mike Delta Bravo, decolado aos 5-1, chame e controle, Salvador, 1-2-0, décima 8. Alô, 2-0-8, graças. Eu sigo, é Papa Romeu Serra do Eco. O Serra do Eco está de regresso para Enrimar, está visual com o local de pouso. Ok, gente, Serra do Eco, tem um tráfego conhecido no setor a reportar. Reporta no solo controlado, ajuste no 0-1-4. 1-0-1-4, reportará no solo controlado. Serra do Eco. Afirme, prossiga. Quer confirmar o vento, por favor? 160 graus, 10 nós. Graças a Deus. Se meu próprio autonomia alternativa, ele mandou uma foto. Tá ali, fosse que tinha papá. Qual é a própria autonomia alternativa? E autonomia? Ok, gente. 1014 ainda no ajuste, reporta para ingresso. Autorizado, Lima Lima Fox, a porta linha de pronto, cabeceira na sede. Pede com 0057, livre corte. Xenã 63, 55, ali mantém. Ali mantém, Xenã 63, 55. Considero Xenã 63, 55, a linha e decola. 170 graus, 109. Ali decola, Lobo 0, Xenã 63. Salvador, Papa Romeu, novembro, Arascaí, assinatura, rotatória, visual com o campo. Tente, November Oscar Whisky, reporta sobre a rotatória. Reporta na rotatória, November Oscar Whisky. Agente Lima Lima Fox, aguarda para iniciar a decolagem. Lima Lima Fox, ok, após a decolagem, mantenha 2.000 pés até 20 milhas de Salvador, no perfil de saída Coral no Bravo. Vento 180 graus, 10 nós, decolagem autorizada, perto no 7. Xanema 6355, decolar 11900, chame o controle 1220218. Confirmei a frequência 208. Afirmo, Xanema 6355. Xanema 355, bom trabalho. Oi, o November Oscar Whisky, final da atória. Final da nossa site autorizada, aguarde contato visual, November Oscar Whisky. Autorizado, final da nossa site, November Oscar Whisky. Salvador, November Oscar Whisky, vai formar o TGL, vai fazer um novo circuito pelos corredores. Confirme. O November Oscar Whisky vai fazer uma troca repetida, vai fazer um novo circuito pelo corredor Axé, com o fim Interlagos. Ok, sim. O senhor vai tocar e remeter na pista no 7 e após o prosseguir pro corredor Axé, é isso? Afirmativo, conforme plano de voo. Ok, gente. Reporta na curta final. Reporta na curta, November Oscar Whisky. Na decolagem do Lima Fox. Decolada 02, chame o controle 120 decima 8. 208. Verosca Whisky, autorizado toque remetido pista no 7, vento no 7, 0 graus, 10 nós. Autorizado toque remetido, o nome Verosca Whisky. Fazenda Alaska Whiskey, tocou RMTO 04, curva direita, corredor Axé. Aguarde transferência ao controle, reporte na vertical do farol de Itapuã. Curva direita no corredor Axé, reportará no farol de Itapuã, Fazenda Alaska Whiskey. Torre Salvador, Novembro Alaska Whiskey, na vertical do Itapuã. Gente, Novembro Alaska Whiskey, chame agora o controle 120 decima 8. Chamar o controle 120 decima 8, Novembro Alaska Whiskey. Polo 9097, ele mantém pista no zero. Mantém o 9097. Ano 097, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 160 graus, 119. Decolagem 10097. 1097, decolou 09, chega o controle em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Salvador, Cutã 4778, pode esperar da 90. Cutã 4778, autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento 140 graus, 99. Além da cola 90, Cutã 4778. Boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, então continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Ativa, guardando pista livre, Azul. Azul 2789, autorizado pouso na pista 10, vento no 30 graus, 89. Livre pouso na pista 10614 Azul. TAM 4778, do outro lado Azul no 5, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, controle, muito obrigado. Boa tarde, bom serviço. Obrigado, bom voo. Uma boa tarde, está 3155. 3155, boa tarde, Aline, mantém 0. Aline, mantendo 0, 3155. O 2789, solo foi o 17, libere direito, chame o solo em 121, décima 1. 21, obrigado, bom serviço. Ano 3155, autorizado a decolagem da pista 10, vento 130 graus, ano 3, né? Iniciando 10, 3155. Então, 3155, decolou o Zuno 9, chame o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor líder, tenha uma boa noite, tarde. Obrigado, igualmente, bom voo. Obrigado. Torre Boa, Estilo Azul 698. Azul 6918, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento no 30 graus, 11 nós. Gente livre pouso, pista no zero para o Azul 698. Papa Charlie de Oscar, autorizado, táxi Romeu, reporte pronto para ingresso no 7. Instalador, nome Everaldo Salete, sinal rotatório, aviso ao algum campo. Nome Everaldo Salete, continua a aproximação, reporte sobre Rimar, ajuste no 014. No 014, reportará na Rimar, nome Everaldo Salete. Charlie de Austin, mantém a posição minha guarda para ingresso. Correio, não lembrará que o Salice, agora na RMA, visual contrato na final da 90. Lembrará que você tem condição de reduzir para seu número 2 para o pouso? Reduzindo para o número 2, não lembrará que o Salice. Aguarde a de pouso, continue na final da 7, não lembrará que o Salice. Aguarde a autorização, não lembrará que o Salice. Lembrar-se com isso que é autorizado pouso na pista 17, o vento 120 graus, 139. Autorizado pouso no 7, 9, lembrar-se com isso. Azul 698, solo 6-2-3, libere direito, chame solo 1-2-1, decimal 1. Direita, solo 1-2-1-1, para o azul 6-9-9-8. RNJ, cancelizado alinhar e manter pista no 7. General Sawisk, o som foi aos 25, por gentileza, libere a esquerda na Quebec e aguarde para prosseguir o táxi até a base. Linha Oscar, autorizada pela Colégio da Pista 17, o vento 120 graus, 13 não. Salvador, boa tarde, Azul 443, campo ponto cardão zero. Azul 443, boa tarde, mantenha o ponto espera. Ok, 443. Afirmo, número da física, autorizado, táxi da Bata. Charlin de Oscar, decolou os 27, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, grato, Charlin de Oscar. Azul 443, ali, mantém-se no zero. Ali, mantém no zero, azul 443. Azul 4423, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 120 graus, 13 nós. Sim, decolagem do 443. Lembras que eu esqueci de sinal frequência livre, uma boa tarde. Azul 4423, decolou os 29, chama o controle 120, decimal 8. 308, 4423, boa tarde. Salvador, boa tarde, 6394, hoje, né? Chanel 6314, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 111. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 6314, Chanel. Salvador, boa tarde, o Gol no 620, posso falar um pouco do Cidadão, 10, pronto. Gol no 620, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinha, mantém pista no 0, no 620. Chanel 6314, decolou os 37, chama o controle 120, decimal 8. Controle 08, boa tarde.